Pessoal, imagina só. Quilômetros e quilômetros de rochas, gravadas com arte muito antiga, sabe? Milenar. Tudo isso na beira de um rio, num cânion lá no Piauí. É o Complexo Arqueológico Poço da Bebidinha, um lugar incrível. Exato. E hoje, nossa análise vai focar numa iniciativa bem bacana que está rolando por lá. Um projeto de iniciação científica júnior. Isso mesmo. Alunos de marketing digital usando tecnologia para documentar e tentar ajudar a preservar esse patrimônio todo. A gente se baseou nos relatórios do projeto, que tem apoio da FAPEP, da SEDUC do Piauí e também nos perfis dos estudantes lá do CET Antônio de Rome Soares. Então, a ideia é a gente explorar um pouco esse sítio, que é o único mesmo, fica em Buriti dos Montes, né? Quase 3 quilômetros ao longo do cânion do Rio Poti. E vamos ver os desafios para preservar isso tudo. Pelo que vi, não tem nem registro oficial do IPHAN para o complexo específico no município, né? Pois é, esse é um ponto. E tem a dificuldade de datar as gravuras. Enfim, como a tecnologia e a educação entram nessa história toda. Legal. Então, começando pelo lugar em si. O que mais chama a atenção lá em Poço da Bebidinha, além dessa extensão enorme? Olha, é a quantidade e a variedade, sabe? São muitas gravuras mesmo, feitas com incisões na rocha, picoteadas. E o que elas mostram? Tem de tudo um pouco. Figuras humanas, animais, plantas e também formas que a gente chama de não figurativas, tipo formas geométricas, pontilhados, coisas assim. Uau, mas você mencionou desafios. Sim, porque tá tudo a céu aberto. Imagina, né? A água do rio sobe, desce, tem sol, chuva. O clima agindo direto na rocha. Exatamente. Então tem um risco real, assim, dessas marcas simplesmente desaparecerem com o tempo. Um pesquisador colaborador, o professor Ângelo, ele até prefere chamar de complexo, justamente por ter tantos sítios concentrados ali. Entendi. É uma situação bem vulnerável mesmo. E a datação, como fica? Imagino que datar algo assim tão antigo e exposto seja complicado. É um desafio gigante. Primeiro porque falta pesquisa focada em datar gravuras aqui no Brasil, sabe? Faltam especialistas nisso. E dinheiro também, imagino. Com certeza, recurso financeiro é sempre um ponto. Existem algumas datações feitas lá no Rio Grande do Norte, usando uma técnica de microerosão. Ah, interessante. E elas indicam ocupações entre mais ou menos 5 mil anos e uns 476 anos antes do presente, o tal do AP. Certo, AP. Mas assim, para Poço da Bebidinha a gente não sabe ao certo. Pode ser desde 12 mil anos AP... até o século XVII, já no período colonial. É uma janela enorme. Nossa, 12 mil anos? É muito tempo. E só para lembrar, né? AP significa antes do presente. E tem o BP também, Before Present, que usa 1950 como marco. E sobre quem fez essas gravuras? O termo é indígena, certo? Isso, é o termo mais adequado. Indígena quer dizer originário do lugar, né? É melhor que índio, que tem toda aquela carga colonial. A gente está falando de povos de milhares de anos atrás. Faz todo sentido. Bom, e aí entra o projeto desses estudantes de marketing digital, o PIBIC Júnior SEDUCTECH. Qual foi a sacada deles nesse cenário? A sacada foi usar o que eles sabem, as ferramentas digitais, para criar um banco de imagens virtual. Um blog, basicamente. Ah, legal. Para divulgar o complexo, então. Exato. Para usar as tecnologias digitais de informação e comunicação, as TEDICs. A ideia no começo era até um livro, mas viram que o blog alcançaria mais gente. E quem são esses alunos? É uma equipe bem engajada, orientada pela professora Paula Luana Soares Monte. Os bolsistas são a Lisbel Maria, a Marília Gabriele, o João Guilherme e a Ana Luísa. Que bacana. Usando marketing digital, curadoria de imagem, SEO para busca, conteúdo didático para arqueologia. Li que usaram até imagens 3D de outros pesquisadores. Isso, uma aplicação super pertinente. Eles fizeram pesquisa bibliográfica, foram visitar o sítio, claro, com acompanhamento. Visitas monitoradas, né? Sim, e fizeram entrevistas com o pessoal da comunidade local. Isso é importante para entender como as pessoas dali veem aquele lugar, sabe? Aquela coisa da representação social que a Minayo estuda. Entendi, para conectar mesmo. Daí, produziram conteúdo para o blog e o plano inclui até capacitar professores da região. Muito bom. Apesar desses desafios que eles tiveram, né? Atraso de bolsa, logística. Sim, teve isso. aluno que mora na zona rural, férias, mas o projeto em si é um exemplo ótimo de educação patrimonial na prática. Exato. Educação patrimonial, que é basicamente conectar as pessoas com a história e a cultura do lugar onde elas vivem, né? Para gerar respeito, identidade. Isso. E não é só passar informação, tipo datas e fatos. É ajudar a formar o que um pensador, o Johann Husen, chama de consciência histórica. Consciência histórica. É aquela capacidade de olhar para o passado, entender, criticar e conectar com o que a gente vive hoje. Supera aquela visão antiga de patrimônio como uma coisa única, uma identidade nacional só, sabe? O Canclini fala disso. Hoje a gente entende a diversidade. E isso está super alinhado com o que se espera hoje da educação, né? Tipo, o novo ensino médio, o currículo do Piauí, focar nas realidades locais, na investigação. Perfeitamente. O projeto dele se encaixa direitinho nesses eixos de investigação científica, processos criativos. É usar o conhecimento para entender e agir no próprio território. Então, para a gente amarrar aqui, o que a gente viu foi um grupo de estudantes usando de forma bem criativa as ferramentas do curso técnico deles. Marketing digital. Isso. Para documentar, para divulgar e para educar sobre um patrimônio arqueológico que é super importante, mas está ameaçado e ainda é pouco conhecido. Uma iniciativa que junta tecnologia, educação, comunidade, muito potente mesmo. Mostra a força do protagonismo juvenil. Fica então aquela reflexão, né? Como mais a tecnologia pode ajudar a gente a mapear, a proteger, a dar visibilidade para tantas outras histórias, outros patrimônios que estão aí meio escondidos, esperando estudo, reconhecimento. Como o próprio Poço da Bebidinha. E tem mais. Qual o potencial real de um ecoturismo arqueológico nesses lugares? Se for feito de forma sustentável, claro, que beneficie a comunidade e ajude a conservar. Fica a questão.